Trip para pushback, acionamento, pátio 1, remota 103. Tá, 3561, autorizado, sistema de ponto para o táxi. Trip 5216, serenita para pushback, acionamento. Solo 75723, antes da Juliette aguardando o ingresso na pátio. Autorizado ingresso, portão 05. Autorizado ingresso, portão 05, a Jet 5723. Trip 5216, remota 13, autorizado pushback, chama para o táxi. Autorizado agora o Trip 5216, chamada para o táxi, obrigado senhor. Tá, 3561, na guarda para o pushback. Solo 3, chama Recife, 28.8. 288, até logo, até a volta, boa noite. 380, Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ao fito, controle 199.35, torre 18.6, transponder 5544, TAM 3561. Autorizado 380, Gole ao fito, Upper Zulu 17.1935, controle TD 5564, transponder TAM 3561. Correto, chame pronto. Ok, está pronto para o posicionamento, TAM 3561. Confirme o transponder novamente. Eu copiei 5564. 5544. 5544, obrigado. Aguarde pro pushback, tá 3561, não? Aguardando o pessoal. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50, saída da Euleda após Bidev, controle 199, corrijo, da Euleda Eudes, controle 199.35, torre 18.6, transponder 5525, gol no 885. Gol 8, 85, autorizado para Guarulhos no 360. Dael Eudes na Upper East 50, controle 11935, torre 118.6, aciona 5525. 5525, correto. É, corrija novamente, é Bidev mesmo. Dael Leda Bidev. Então corrigindo, então a saída ficou Dael Leda Bidev. Correto. Aguarde para o pushback funcionamento. Solo, muito boa noite ao passarelo 2224 para Jazeiro do 9350, pedir nossa autorização, seu cliente. Boa noite, aguarde cópia, previsão de 5 minutos, passarelo 2224. Certo, aguarde. 3603, chama Recife no 25.1. 251, tá 3603. Localizador, estou no zero, Xanar 613. 6390, torre 18612, bom pouso. Ok, o programa está livre, informação? Afirma, ativo. Torre Salvador, muito boa noite, o Xanar 6310, ILS, está no zero. 6310, boa noite. Continue na aproximação, reporte quando visual com aeródromo, informa o pista molhada no momento e chuva leve, ok? Certo, o Xanar 6310. E 50 alternando Salvador. Autorizado táxi, ponto de espera no zero. Trip 5216. Autorizado táxi, ponto de espera da 10. Só corrigindo o PLB, senhor. É 54. Ciente, 54. TAM 3561 e gol no 885. Assim que o Alfa Tango 72 da Trip passar a cauda, estarão autorizados para o pushback acionamento. Reportem pronto para o táxi. Pode até estar autorizado, TAM 3561, reporte. E o gol após a passagem da TR está autorizado o estacionamento. Atenção, tripulação, desembarque autorizado. Afirmo, da 361 e gol no 85. Protejamento correto, chame e pronto pro táxi. Após o trip. Ok, após o trip o gol no 885 está autorizado o estacionamento. 280 graus, 5 nós. E confirmando a pista molhada. 7, o Zulu 19, pista 10, saída Momo, transição Frost. A Sani transponde 5540. Sente autorizado 350 para Juazeiro do Norte, Apozulu 19, decolador do zero, saída bomba front, aciona 5540, passaria 2224. 2224, complementando, frequência da torre 118, decimal 6, frequência do controle 119, decimal 35. 118.6, 119.35, passamento 2224. Para, tá pronto para o pushback, acionamento. E 14, mais hoje. Está presente, voo ITAP, com 1014, autorizada a descida para? 3 mil pés. Que mais? Para 3 mil pés, o voo 1398. Trip 5216, Semi Torre, 1118, decimal 6. Muito boa noite, Trip 5216, no Ponte Cardal 90, nossa escuta pronto. 216, muito boa noite. Observe o pouso do Airbus da Avianca, após o mesmo ali, mantém na 10. Após o pouso do Airbus da Avianca, ali mantém pistão 10, 5216. Sinair 6310, solo 04, direita, semão 121, decimal 9. Ok, 0429, Sinair 6310. Controle Salvador, boa noite, TAM 3152, informação Vitor. TAM 3152, boa noite, acione identificação, direto TAP, 4000 pés, 1014, mais 2. 2014, TAP identificou, TAM 3152. Objeto 5827, Recife, no 25, decimal 1. 251, 527, boa noite. Boa. 8, decimal 6. 18,6, ponto 0, autorizado, 351. Salve, Salvador, muito bom, Xanar 6310, Livro Pista. Funcionário 6310, autorizado táxi pela Taxiway Alpha, reporte através do Juliette. Ok, Taxiway Alpha, reportar através do Juliette, Funcionário 6310. Prossiga, gol 1885. Boa noite, estamos prontos para o táxi com 103 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Galeão. Autorizado pushback. Gol 1885, correção, autorizado táxi. Ok. Confirma então só pro gol 185, tá autorizado, parte principal, Juliette, que é o ponto de espera da 10? Índia. Índia, gol 1885. Então autorizado, parte principal, Índia, até o ponto de espera da 10, o 885, grato. Tá passando 1700 pés, ascensão 190. Pois no meio, boa noite, contato radar, subida 190, perfil Puka. Perfil Puka. Aerotáxi, Passaredo 2224, tem 34 a bordo, alterno Fortaleza, 3 horas e 45. 352 no meio, direto Aracaju. Direto Aracaju, obrigado, Sara. Bono 398, 2000 pés, saliva LS, reporta estabilizado. 2000, chamará estabilizado. Ótimo. Itané 6310, aguarde para ingresso. 6310. Pode prosseguir para o táxi, passarelo. Passarelo 2224, autorizado táxi via Pátio e Taxiway Índia. Pátio Índia, passarelo 2224. Passarelo 2224, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 6. Ponto de espera 118,6, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, Tantra 3561, pode parar pronto. Tantra 3561, boa noite, solicitado alinha e decolar, pista 10, vento 280 graus, 5 nós. Alinha da cola pela 0, 0, 8, 8. Copiado. Mantenha um posto para aguardando após a rolagem do Airbus. Está autorizado alinhar e mantém. Após a rolagem do Airbus, alinha e mantém. 885, tá bom. 0071. Prossiga azul 4. Prossiga o do aeronave que chama. O azul 4071 no centro Brasil, tens autorização para Campinas? Azul 4071, autorizado Campinas, nível de voo 360, pela Alpes Zulu 16, pista 10, saída da El Leda Bridge, acione transponder 5546, frequência do controle 1919-35. Aqui é o azul 4071, só fazer uma verificação, já cotejo a informação. O Sané 6310, autorizado o ingresso na Taxiway Juliette. Diga ingresso a Juliette, depois? O Sané 6310, portão 1. Portão 1, ok. Posso estar aguardando? Cotejo. Decolou ao Zuno 1 com controle agora 19.35. 19.35, boa noite. Boa noite. Boa noite. 350, boa noite. Contato radar, Durão 380, saída Gole. Chegou aqui o perfil da Gole, 3152, 2000 pés, Link 14 no ajuste, está livre LS, reporta estabilizado. Positivo, 2000 no 014, reporta estabilizado LS, está 10, o TAN 3152. autorizado a decolagem, o voo 985. Sarendo 2224, observa a rolagem fang da Gol após a linha e mantém na pista 10. Após a Gol e mantém 10-2224. Tá, precisa de balizador aqui no 01 na pulsa 363. Começando em 6310. Confirmo, não tem balizador pra gente parar o avião aqui. Ciência, aguarde. No 885, decolou o Zuno 3 com controle na frequência agora 119, decimal 35. Boa noite, um bom serviço. Comente, bom voo. Controle voo no 885. Comando 85, boa noite, contato radar, Zuno 360, saída da EL. 360 da EL. Passarei 2224, vento 300 graus, 4 nós, sem livre decolagem da pista 10. Iniciando da 10, passarei 2224. O controle 109-35, o azul 4071. Controle 398 passando 1, torre no 862, bom pouso. No 862, igual no 398, 1, correção, reporta quando para pushback. Reporta quando pronto para pushback. Informações, ok? Alívio da Enviso, 885. Torre Salvador, boa noite, chegou no 398, estabilizado, né? No localizador, baixa travada. No 398, copiado, já visual com aeródromo. Afirmativo. Sim, sem livre pouso na pista 10, informa o vento 300 graus, 4 nós. Pista ligeiramente molhada. Autorizado pouso 10, sim, a gente vai passar na pista agora no 398. Passarei 2224, decolou aos 15 com controle Salvador na frequência 119, decimal 35, bom voo. 19.5, bom trabalho, passarela 2224. Decimal 85. 1285, boa noite. Autorizado Recife, nível de voo 330, pista 10, saída Pulga, transição Caju, aciona o transponder 5542, frequência do controle 1919, decimal 35. Autorizado 330 para Recife, decola a pista 10, saída Puca, transição Caju, 5542, no transponder, 11935, é o controle WebJet 5836. 5128, vai chamar Recife, boa noite. Boa. Jet 5836, planejamento correto, reportando para o push. Vai reportar quando pronto para o push, web Jet 5836. Salvador approach, good evening, go 1604, back to level 210, level 150, request after duties, maintain level correction, maintain heading 045, 40 miles. 1604, Roger, Skok Island, descend flight level 050. When you have conditions, fly direct to Itap position. Okay, again, and descend level 050, and control direct to Itap position, go 1604. Mobilizou TAM 3152. 3152 completa a aproximação, torno na 862, é bom pouso. 862, TAM 3152, obrigado. Ô Salvador, passarela 2234. Solicita por 350 para livrar a formação. 350 está livre, o 2224. 2224. Salvador, agora passarela 2224, proa 040, às 10 milhas. Tá, autorizado. Torre Salvador, boa noite, 3152, da TAM externo, pista vista, baixou e travou. TAM 3152, muito boa noite, continue na aproximação e aguarde pista livre. Na sua escuta. Oba! Direto Jazeiro, obrigado. No decimal 9, console, o gol 1398. 319, graças. TAM 3152, sem livre pouso, pista 10, vento 340 graus com 32, informo pista molhada. Ciente, livre pouso 10, TAM 3152. Gol 1398, autorizado. Táxi. Gol 1398, autorizado. Taxiway Alpha, reporta através da Juliette. Autorizado táxi Alpha, reportará através da? Da Juliette, Gol 1398. Da Juliette. 595, decimal 1. 25. Salvador, azul 4071 para pushback acionamento na posição 3. 4071, autorizado push. Gente, autorizado pushback e acionamento. No 52, solo 22, livra direito, ao livrar, chama 1219. Direito 1219, 3152. Antes da Juliette, eu vou no 398. Bom, no 398, autorizado, pátio 6. Autorizado, pátio 06, gol 1398. Fala, Salvador, tá 3152, irmão na escuta. Tio 0015, clear to final and left approach, call steps. And could the police confirm or clear to stand 2000? That's correct. Clear to final and left approach, call steps. Okay, descend to 2000, call established, rule 1604. No 26, decimal 85. 3662, solicita autorização de tráfego para Natal, nível 370. TAM 3662, autorizado Natal, nível de voo 370, saída. Puca, transição Zipá pela Upper Zulu 10, pista 10, acionando transponder 5560, frequência controle 1999.35. Autorizado Natal, nível 370, Upper Zulu 10, após decolagem da transição no zero, perfil Puca, transição Zipá. Transponder 5560, controle Salvador 119.35, da 3662. Saltam 3152. Passarei 2224. Alfa, reposta outra vez da Juliette. Sim, reposta na da Juliette, na 3152. Solo Salvador, TAM 3858, com a informação Vitor, nível 370 para Fortaleza. Manda Juliette, TAM 3152. TAM 3152, mantenha a posição. Mantenha a posição, 3152. TAM 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, pelo Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote, pista 10, acionando transponder 5561, frequência do controle 1999.35. Autorizado Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19, recorda 10, Momo Frote, o transponder 5561, controle 1935. Solo Webjet 5836, tá posição 5 pronto para pushback e acionamento. O táxi azul 4071 com 69 a bordo, tem 3 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4071, autorizado táxi via Pátio, Táxi Índia. Via Táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 1918.6. Confirme a mensagem sobre 5836. Para o Azul 4071. Sente autorizado táxi. Confirme as posições. 4071 no Via Índia, no ponto de espera, chame torre 1918, decimal 6. Via Índia, 118.6, quando lá no Azul 4071. Salvador, tá 3662, portal 7, pushback. Salvador, objeto 5836, posição 5, próximo pushback acionamento. Aguarde para o boost técnico.